sucesso está aqui. DJ Maicon Digital, bota pra derreter. DJ Maicon Digital. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Yeah. Lembra aquela noite que eu te vi por você? Sucesso está aqui. Alisson Lemos é sucesso. Encontrar no fuxico do farol é o melhor lugar. DJ Maicon Digital, agitando e contagiando você. Maior referência em Melody. Companhia do Tecno. Companhia do Tecno. Uma máquina de fazer sucesso. Mais uma vez eu te encontrei aqui tão só. Mais uma vez você chorou ao pôr do sol. Venha pro show envolvente. DJ Maicon Digital, expandindo talento pra você. Sonhos

Michael Digital. Venha pro show envolvente. Essa é mais uma produção do estúdio Mega Mix. Obrigado pela preferência de todos vocês.